satisfaz. O dinheiro compra tudo, você sabe disso, mas nunca tem paz. O homem decepciona, Jesus Cristo jamais. Padre Alessandro Campos, o homem decepciona, Jesus Cristo jamais. Eu estou nas minhas mãos aqui com o livro da Elda Evelina Vieira, Palavras para o Coração. E ela começa com uma mensagem de carinho. Paz e luz no seu coração. Há muito para se fazer ainda nesse universo tão necessitado de amor e paz. Vamos começar pelo nosso coração, fazendo dali morada de uma pequena semente chamada amor. Cuidemos dela regando com palavras de carinho e gotas de luz. Vamos deixar que ela germine, surgindo um pequeno broto com suas folhas e depois flores perfumadas e coloridas. Quando surgirem os frutos, vamos distribuir para todos aqueles com quem convivemos, fazendo-os partilhar dessa maravilha que fizemos brotar em nosso coração. Vamos distribuir amor, paz e luz. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui no programa, abraçando a todos vocês. E eu vou trazer uma cantora e uma compositora aqui de Brasília. Ela tem um jeito diferente de falar da palavra de Deus. Tereza Cristina, Jesus, sim, vem. Jesus, sim, vem, do céu em glória ele vem, ecoa nós. Tenda e glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Jesus, sim, vem do céu cercado de esplendor, aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do astuto usurpador. Da glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Ai, ai. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Jesus, sim, vem completamente restaurar o mundo que se arruina sem parar. Sim, todas as coisas vem depressa transformada em glória. Jesus em breve vem, nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, é a luz da manhã. Nossa esperança é a sua vinda, o Rei dos eterna adoração daremos nós ao Rei de coração, ao grande autor da nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em nossa esperança é a sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Nossa esperança é a sua vinda. O rei dos reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda. É a luz da manhã raiar. Tereza Cristina, Jesus sim vem para os amigos da Santa Rosa ligados na 95 FM de Coromandel. Essa música aqui é uma música do cancioneiro popular brasileiro, ela não tem autoria conhecida, teve muitas gravações, mas eu vou trazer na voz do saudoso Pena Branca e o grupo Viola de Nós, Calis Bento. Bom demais também, né? Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Pena Branca e Grupo Viola de Nós, Calis Bento. Nossas vidas têm um valor incalculável e precisamos fazer dela um manancial de bênçãos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Atenção, senhores organizadores e produtores de eventos de todo o Brasil. A RBM Música tem o artista do tamanho do seu evento. Anote aí o telefone 61 99813601, 61 99813601.

se expressar, enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquela rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Beto e Betinho, do Padre Zezinho, um certo Galileu. Quando não sabemos como agir, é porque não estamos ouvindo a nossa sabedoria interior. No próximo bloco eu tenho uma dica de reflexão para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mas as diferenças eram muitas do comportamento de Sexta-feira da Paixão para os dias de hoje, né? Mas tinha um fato que era muito interessante, que a gente não podia beber, né? E a gente vinha passear, que, os estudantes de fora, eu morava em Belo Horizonte na época, a gente ia para lá para fazer farra. Aí chegava na Sexta-feira da Paixão, a gente tinha que respeitar a sexta-feira. Os bares fechavam todos, pelo menos a porta da frente, né? Eu me lembro que o Balai deixava uma portinha lá assim, para a turma entrava e ficava lá dentro bebendo silenciosa, esperando da meia-noite para escancarar, abrir as portas e fazer a festa, né? Mas tinha gente que, eu por exemplo, como meu pai e minha mãe eram muito religiosos e ali em cima, eu não conseguia beber na Sexta-feira da Paixão. Nessa época eu bebia, né? Tem mais de 40 anos que eu não bebo, mas nessa época eu tomava uns gorozinhos, mas eu não conseguia beber na Sexta-feira da Paixão. Tão grande era o respeito que a minha mãe e o meu pai tinham pelo dia, né? E eu respeitava também. Eu ficava olhando para o relógio para dar meia-noite para pedir uma farmácia lá para o Roberto do Balai, né? Farmácia era o seguinte, a gente não tinha dinheiro para beber, então nós inventamos uma bebida lá, que ele pegava um copo daquele comprido assim, misturava um monte de coisa, que a bebida ficava muito forte, e você ficava tonto barato. Com duas farmácias, você atravessava a noite meio banzeiro assim e ficava baratinho. Tempo bom danado. Bom, a dica de hoje é momentos de reflexão. Não se concentre nos dias de insucesso. Concentre-se nos dias em que você venceu. Mantenha uma tabela, monitore seus sucessos e nunca desista São palavras de Robert Butterworth. Agora, você sabia que você é o mestre do seu próprio destino? Você está se sentindo perturbado, perturbada? A autoestima está lá embaixo? Aqui estão algumas sugestões que podem ajudar. Escolhas que são mais adequadas para a sua situação e trabalhe nelas. Seja paciente. Você tem que saber que qualquer mudança toma tempo e dá trabalho, mas dá resultado também, né? Por exemplo, uma descrição de baixa autoestima. Você, quando está com baixa estima, você evita olhar as pessoas nos olhos. Você raramente sorri. Você evita as outras pessoas. Você afasta as pessoas, até mesmo os amigos e os familiares, às vezes até sem perceber. Você se sente mal constantemente. Você está sempre cansada, tem medo de correr riscos, cria situações negativas, só imagina que o pior, não vou sair de casa não, senão vai passar um carro, vai me atropelar, não vou fazer isso, não vou fazer aquele negócio porque não vai dar certo, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. E você fica constantemente se analisando e fica pensando por que eu sou assim e sempre se desvalorizando. Você fala muito negativamente sobre si mesmo. Você não fala a verdade ou então você não cumpre a sua palavra. E o que é pior, você tem dificuldade para perdoar os outros e para perdoar a si mesmo, para perdoar a si mesma, né? Então, se você se encaixa em qualquer uma dessas situações aqui, você está com a autoestima lá embaixo, aproveite o dia de hoje, que é um dia especial, um dia de reflexão, um dia que as pessoas precisam pensar naquele que, mesmo sendo filho de Deus, resolveu vir à terra, se deixou flagelar, ser pregado numa cruz entre dois ladrões, apenas para salvar a humanidade. Jesus Cristo morreu aos 33 anos de idade. Então, se você pensar em tudo isso, você pode começar a partir de hoje uma nova vida. Primeiro, para agradecer o presente maravilhoso que Deus deu para a gente. Aí você pergunta, Cleiton, mas você não tem problema não? Claro! Quem é que não tem problema? A vida do vizinho é sempre melhor do que a da gente. Mas eu não reclamo, eu agradeço a Deus, eu bendigo a Deus, né, por tudo, mesmo todas as dificuldades que a gente enfrenta de toda a ordem. Ele nos deu sabedoria, ele nos deu capacidade de raciocínio, de tirocínio, ele nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos fazer da nossa vida aquilo que ele gostaria que nós fizéssemos, né? E é claro que a gente depois vai colher tudo aquilo que plantou. Fica aí essa dica de reflexão para você. Padre Marcelo Rossi e Rick Renner, Luz Divina. Certeza, onde dois ou três estão reunidos em meu nome. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Ei, você lá de cima! Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Só pode ser quem? Essa luz. Essa luz só pode ser. Só pode ser Jesus. Essa luz. Raio duradouro que orienta um navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser quem? É claro que é Jesus. Essa luz, essa luz. Sigo em paz no caminho da vida, porque olha a mão pra cima. O caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Mão que me abençoe. abençoe, me perdoe, apaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz é claro que é Jesus. Essa luz. Eu quero ver a banda, né? Back vocal que eu vou apresentar. Faça questão. Vamos lá. Ei, levanta sua mão e diga: Jesus, a tua luz. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. E que? Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Renan, claridade. Claridade, fonte de amor que me acalma cedo. Força aí, Renan. Essa luz. Essa luz. Juntos. É claro que é Jesus. Essa luz. Só pode ser quem? Só pode ser Jesus. Olha pro tempo, gente. Essa luz. É claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Só pode ser. Essa luz. Rick Renner louvando a Jesus. Obrigado, padre. Padre Marcelo Rossi, Rick Renner, Luz Divina, pra Tia Horácia, que está curtindo o nosso programa pela 95 FM de Coromandel. Sejamos sinceros com nós mesmos e com nossos amigos. Eles esperam de nós as mais profundas provas de amizade, carinho e amor. E a amizade é uma das coisas mais especiais que nós temos na vida. Por isso é que é tão difícil a gente ter amigos verdadeiros, né? Uma das mais belas vozes do Brasil, Sula Mazurega, Santa Maria. Santa Maria, Mãe de Jesus, iluminai os meus irmãos. O mundo anda tão perdido, põe sobre ele suas mãos. Santa Maria, Mãe das Mães, joga seu manto sobre nós. Mãe, eu te peço de joelhos para ouvir a nossa voz. Aqui na terra há tanta gente sem esperança. Vem nas ruas tantos velhinhos, tantas crianças. Por isso eu peço humildemente a sua luz. Olhai por mim, olhai por nós. Santa Maria, Mãe do Amor, fonte de luz e proteção, abençoai nossas famílias, abençoai nossa canção. Nós já pedimos tantas coisas, é hora de agradecer. Muito obrigado, mãe querida, por essa chance de viver. Aqui na terra há tanta gente sem esperança. Vivem nas ruas tantos velhinhos, tantas crianças. Por isso eu peço humildemente a sua luz. Olhai por mim, olhai por nós, Mãe de Jesus. Gente sem esperança, vivem nas ruas tantos velhinhos, tantas crianças. Por isso eu peço humildemente a sua luz. Sula Mazurega, Santa Maria. Alô, alô, Arota Bode, hoje é um mineirinho lá de Coromandel, ele estava sentado ali perto da exposição, ali na saída de Coromandel ali, ele sentado ali em cima do calcanhar, aí parou um carro com placa de fora e perguntou para ele assim: ô companheiro, essa estrada aqui vai para Patrocínio? Ele levantou o chapéu assim, nem levantou a cara direito, não, falou assim: uai, sô, eu não sei não, mas se a estrada for para Patrocínio, vai fazer farta demais para nós. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Gente, meu tempo passa depressa demais. Esse programa que eu estou fazendo hoje, ele tem o número 1525 aqui na Rádio Estúdio Brasil. São 1525 programas desde o dia 16 de junho de 2008. Vamos completar agora 6 anos da Rádio Estúdio Brasil. O nosso programa está passando em centenas de emissoras do Brasil e do exterior. Mas essa semana eu quero pedir licença aos nossos parceiros do Brasil e do exterior para dizer que eu estou muito feliz porque essa semana foi o programa do retorno do Cleiton Aguiar a Coromandel. Durante muitos anos, alguns anos atrás, aí eu tive a oportunidade do meu programa passar nas Gerais FM de Coromandel, depois o programa foi tirado do ar e o pessoal da cidade sentiu muito. E agora, com a nossa rádio, a 95 FM, estou tendo a oportunidade de voltar. E a primeira dificuldade foi qual seria o horário que nós iríamos colocar o programa. De todo jeito que a gente fazia, a turma que acordava cedo queria que o programa fosse cedo. E a turma que acordava mais tarde reclamava que o programa era cedo demais, que não conseguia ouvir. Aí nós resolvemos dar uma de Salomão e passar o programa duas vezes. Ele vai passar 5h30 da manhã e 5h30 da tarde. A turma que acorda cedo escuta de manhã e a turma que acorda tarde escuta à tarde. Né? Então essa semana foi a semana de estreia do nosso programa. E eu quero mandar um abraço muito carinhoso aos nossos conterrâneos, agradecer a cada um de vocês, né, a receptividade que estão tendo com o nosso programa. E eu estou preparando um outro programa que será exclusivo da 95 FM de Coromandel. Né? Nós estamos no ar aí também com grandes comunicadores do Brasil, Edelson Moura, Márcia Ferreira, Maurício Fares, Diego Valadares, que são amigos que me acompanharam na Rádio Nacional durante muito tempo, e nós estamos preparando os locutores da cidade, daí de Coromandel, para que façam a programação local também. Tudo demanda um certo tempo, nós estamos ainda aguardando a CEMIG ligar a nossa torre, para que nós passamos possamos operar com a potência máxima e aí sim implantar toda a programação e marcar inclusive a data da inauguração, que será um show de tirar pica-pau do oco. Por enquanto, eu quero agradecer de coração a todos os nossos amigos de Coromandel, que sempre me receberam e continuam recebendo a mim, ao meu irmão Wellington Aguiar, que é o homem que manda na 95FM, é o diretor da rádio, né? Um grande abraço para todos vocês e eu estou realmente com o coração em festa. Aniversariando neste final de semana, a Carmen de Jesus, lá de Rio de Contas, na Bahia, a Carmen de Jesus Pereira, falou: Cleiton, a minha filha Carla Luísa faz aniversário no dia 19 de abril. E eu vou fazer oração para ela agora, viu, Carmen? A Yolanda Cordeiro, o Jorge Luiz Lessa de Lima, Fernando Campos, Dominga Taiti, Genival Freire, Regis Pereira Cruvinel, Ione Fernanda, o comunicador Cleiton Alves, Jade Cordeiro, Vera Lúcia Souza, Ednei Soares, Bruno Barreto, Azenate Cristiane de Paula, Ildemíquel Pereira e Silva, Rayane do Felipe, Cristiana Alves, Tailuan de Souza, a minha amiga Neuza Canteiro lá em São Paulo, Neidinha Matos, Igor Chaves Prates, Glauco Zulo, Afonso Costa, Áurea Machado, Alex Helder, Salomão Martins, Rodolfo Moreira, o ex-senador, meu amigo Adelmir Santana aqui em Brasília, o Joelmar Soares de Oliveira, o Rubinho dos Teclados, Kathleen Rafaeli, o meu querido amigo Jales Ramos Marques, o Jalim, o Tchutchuca, o Carlos Neres de Azevedo e o Ricardo, que faz dupla com o Josivaldo. Para todos vocês, muita paz, muita luz, muita saúde e que Deus proteja todos vocês e as suas famílias também, incluindo você que está de aniversário hoje e eu não estava sabendo. Eu vou à página 29 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar trazer uma oração muito bonita. Deus, Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhava para o infinito, não te via e pensava comigo mesmo: será que tu existes? Não me contentava na busca e prosseguia na tentativa de te encontrar nas religiões e nos templos, onde também não estavas. Busquei-te através dos sacerdotes e pastores, também não te encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado e desacreditei. Na descrença te ofendi, na ofensa tropecei, no tropeço caí. Na queda senti-me fraco, fraco procurei socorro. No socorro encontrei amigos, nos amigos encontrei carinho. No carinho eu vi nascer o amor, com o amor eu vi um mundo novo. E no mundo novo resolvi viver. O que recebi, doei. Doando alguma coisa, muito recebi. E recebendo, senti-me feliz. Ao ser feliz, encontrei a paz. E tendo paz, foi que enxerguei que dentro de mim é que tu estavas. E sem procurar-te, foi que te encontrei. Amém. Belíssima essa oração, né? Deus está no livro de orações do programa Cleiton Aguiar, da sua segunda edição. Padre Fábio de Melo, vida! Pelas ruas da cidade, pessoas andam no vai e vem. Não vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia, cada dia em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma verdade

de madeira em frente dos seus, o Filho de Deus foi crucificado. Mas nos mostra o mundo que foi tudo em vão o que ele sofreu para nos remir. Pois em toda parte que a gente passa, sempre tem um Judas para nos trair. Relembrando Goiá, Leonel e Goiá Filho, o mártir do Calvário. A frase irretocável de hoje é da cultura popular. Ninguém perde por dar amor, perde é quem não sabe receber. Ninguém perde por dar amor, perde é quem não sabe receber. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, três músicas que têm muito a ver com esse dia de hoje, o dia da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. Se você ainda não sabia que eu estou com um programa de televisão, agora em setembro vai fazer já 2 anos, né, que eu estou no ar com a Rede Brasil de Televisão. Você pode me assistir na cidade onde já tem o canal local, você pode me assistir pelo canal 175 da Sky, pela Claro TV no canal 133, TV Oi canal 139, GVT canal 248, TV Vivo 237, CTBC canal 714. Você pode me assistir também nas parabólicas ou direto no seu computador, no horário normal, ao vivo, né? Na rbtv.com.br, toda terça-feira, às 11 da noite, com repeteco no domingo, às 10 da noite, um programa de entrevista sempre com histórias muito interessantes. É neste domingo, às 10 da noite, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão, direto da capital de todos os brasileiros. A minha priminha Nalva Aguiar, Bandeira do Divino. Seja sagrado, que a fé seja infinita, que o homem seja livre, que a justiça sobreviva. Assim como os três reis magos que seguiram a estrela guia, Guiar, bandeira do divino. Precisamos compreender o quanto é importante o amor em nossas vidas. O amor verdadeiro, paciente, confiante, perseverante. Quem ama espera pacientemente a oportunidade de fazer o bem. Essa aqui está no livro da Elda Evelina Vieira, Palavras para o Coração. O menino brilhante Luan Santana, ele gravou essa música só para cantar para o Papa quando o Papa esteve aqui no Brasil. Oração de São Francisco. Procure